las nalgas de mandarín. Um dos temas, que eu gostava de ver mais explorado em cinema, e não vejo muito, é a troca dos papéis entre o capitalismo e o terceiro mundo, que é uma coisa que é pouco explorada. Imagina um filme em que as coisas são trocadas. Um dos poucos em que isso é feito é no Day After Tomorrow, do Emma Rich. Uhum. E também há uma parte muito boa, que é no livro do World War Z, que não tem nada a ver com o filme, que é uma parte que tem a ver com Cuba. Ou seja, há uma parte do livro em que toda a gente foge dos Estados Unidos de Miami para Cuba. Os gajos metem-se em barcos e fogem, porque Cuba é o único sítio do mundo que está livre da praga zombie. E vamos falar um bocadinho aqui de Miami, porque a nossa convidada de hoje está em Miami. É a Andrea Mandin, que hoje nos veio visitar aqui a Portugal. E nós vamos fazer aqui um tema à volta da temática de Miami no apocalipse zombie. Parece-me um bom tema. Acho que sim, gosto de zombies, estou em Miami e faz todo sentido. Ok, então o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que fugir de Miami para Cuba e têm que fazer uma canoa. Estes zombies foram todos mortos, não é? Por um vírus, mortos vivos. Só que os gajos têm todos aquele aspecto todo meio fodido, todo encarquilhado, mas a zona ali do baixo ventre e de todos está espetacular. Pronto, é uma zona que não se deteriora. Então vocês têm que fazer uma jangada. E têm duas opções, há duas maneiras de fazer jangadas para fugir para lá. Tendo em conta que não há nada, está tudo queimado, tudo foi destruído, vocês têm uma pilha pai, com 500 mil zombies que podem usar. Então vocês podem fazer dois tipos de jangadas. Ou uma jangada de piroca. O que é uma jangada de piroca? Vocês pegam em 50 pirocas de zombie, metem uns ao lado dos outros e já dá para vocês conseguirem viajar até Cuba, de Miami até Cuba. Ou uma jangada de bustão. O que é uma jangada de bustão? Vocês pegam em xoxotas meio deformadas de mulheres zombie, que são, pá, apesar de serem meio deformadas, têm boa elasticidade e são agradáveis ao toque. Mas o pessoal não se pode distrair, isto é para fazer jangadas só. E são usadas como boias de flutuação. Para uma jangada de piroca precisam de 50, e para uma jangada de bucetão vão precisar de 100. E como é que isto funciona? Como é que se faz uma jangada de piroca ou uma jangada de bucetão? Vocês pegam em 50 pirocas, não é? E depois têm que as meter na boca todas, ser, e superar até elas ficarem num estado insuflado, para depois poderem pôr uma jalada das outras. Ou, no caso de preferirem uma jangada de bucetão, vocês pegam em 100 xoxotas deformadas de zombie e depois têm que as meter na boca e abri-las com a língua para elas entrar o ar e superar lá para dentro. Mais ou menos, é como, olha, isto tem que ser feito para vocês imaginarem, é como o Leonardo DiCaprio comer flocos de neve, metem-nas na boca e têm que fazer mua, mua, mua. E é a posição da boca é que faz com que o ar entre lá para dentro. Ah, ok. Pá, dá mais trabalho, mas é mais rápido a chegar lá. O do bustão é mais rápido. O do bustão é mais rápido. Mas não tinhas dito que havia menos pilas? Ah, são não, 50. São 50, não são 50. E quantas? Ah, 100. São 100. 100. 50 são poucas pilas para ti, André, para contar. Nunca saberás. Agora, aqui a questão é, como é que vocês fugiam de Miami para Cuba? Era com uma jangada de bustão ou com uma jangada de piroca? O que é que preferiam? E qual é que são os contras de cada um? Tem que haver aí um contra não, qualquer. Pois. Não há contra, sim, para opa, vocês. Pois, agora. Por nada disto na boca é contra. para ti, não sei se haverá. Eu, por exemplo, sentiria-me um bocado transtornado em fazer uma jangada de piroca. Porque estamos a falar de pirocas um bocado inchadas, não é? De zombies. Pois, um gajo, algumas nem sequer cabiam bem na boca para superar. Mas eu só quero saber a vossa opinião. Mandinho, percebi que a Mandinho tanto dá, tanto faz, não é? Apá, ainda estou a pensar. Eu estava a ver um contra, não é? 50 pirocas também não é social, não é? Portanto, bem, eu posso começar enquanto eles pensam. Primeira coisa, a minha questão é, eu percebo como é que tu tiras as peixotas dos zombies, né, para fazer as jangadas. Chegas lá, cortas, fazes. Agora, como é que tu pegas em xoxotas para fazer jangadas? Isso é que eu estou aqui a pensar. Bah, isto é uma técnica, metes a mão, depois lá dentro tem um botãozinho que desencaixa, puxas, porque elas já estão acima e elas saem inteiras. Ok, pronto, está explicado. E não há opção de ir buscar, por exemplo, 25 pirocas de zombies afro-americanos. Que equivale aos 50, não? Quer dizer, aquelas já são inchadas e tu ainda queres dar afro-americano. Quero 25. Eram só 25. É porque o Carlos está mais habituado às afro-americanos e sabe melhor como é que se enchem. Pronto, está bem. Mesmo assim, com 50, parece que vai dar uma jangadazinha muito pequenita. Achas que não? Tinham que ser 50 gajos muito adotados. Pá, pois, não, mas sabes aquilo que... Aquilo enche, não é? Sim, sim, sim. Pois aqui basta tudo... Olha o... E vais sentado em cima com as pernas dentro de água, é isso? Vais com as pernas abertas e com a... Para te segurar. Com plug. Podes desequilibrar. Está certo. Epá, olha, eu acho que ia, em vez de ir de Miami, ia até acho que West, que é só mesmo ali a sul, e fica muito mais perto de Cuba, e há nada, caramba. Arriscava a sorte. Não, isso não vale. Do que ter que estar a pôr 50 pilas na boca. Não vale. Ou 6 xoxotas. É um problema nessa tua técnica, é que os zombies, quando caem na água, não morrem. Como nós, afogados, que já estão mortos. O que é que acontece? Um zombie, quando cai na água, fica lá. Se ele te apanha uma perna, come-te. E não come também 50 pilas, queres ver? Não, porque é uma pila. Estão boas? Porque não, já mas são zombies. Disseste estavam boas? Pois, não, disseste não. Ali para baixo estavam boas, portanto também iam comer. Não, estavam boas, mas são de zombies. Eles cheiram, os gajos cheiram. Ah, os gajos cheiram que eram de zombies. Estes zombies são daqueles que só comem o cérebro. Estou a tentar ajudar o Pedro. Sim. Ok. Deixa-me lá pensar como é que vou resolver isso. É que as xoxotas, a gente outro dia falou disso, é um órgão interno, caramba, um bocado mais nojento, estás a pôr isso na boca e mastigares. Não é mastigar. Uma pila, que é uma coisa externa, quer dizer, tem menos, menos bicho, menos coisas, não é? Então mais tu é piroca para o Carlos, próximo. Pronto, as 50 pirocas para mim, vamos embora. Agora é o Miguel. Epá, eu vou para os bucetões, claro, então. E só meter 50 gaitas na boca, eu prefiro essa merda. Mas é que os bucetões depois vais afundar, porque aquilo não vai... nada, aquilo enche também, não enche, é? Sim, isso é tipo umas boias. Tipo boia. Outra... Desconfio muito dessa teoria. O outro é tipo aqueles balões dos palhaços, estás a ver? E este é mais tipo boia. Pois, mas tu que és biologia devias saber que as xoxotas não... não boiam. Mas isto é xoxota zombie, isto ainda não foi testado. Não, isto, elas são elásticas e são extremamente... É que eu tenho outra vantagem aqui, antes, desculpa lá interromper, que é, eu escolhendo as 50 pilas, né? Aquilo também vem com os tomates, ou não? Não, vem só as pilas. Apá, só se quiseres brincar pelo caminho, tipo bolas anti-stress. Não, é que se vê com os tomates. Eles não usam os tomates há muito tempo, né? Estão zombies, aquilo não há nada. E portanto os tomates estão cheios e aquilo deve boiar, que é uma maravilha. E podes beber um leite com chocolate pelo caminho. É como eu agora, quando vou tomar banho de banheira cheia, fica a boiar também. Mas pronto. Mas vá, Andréia, responde lá tu. Opá, eu ia para o óbvio. Qual é o óbvio? A Andréia fazia um misto. Podemos fazer um misto. Não, não dá. Pronto, a Andréia usava 49 para a jangada e depois ainda uma à parte para qualquer emergência. Para jogar beisebol. Não. Eu ia para as pilas. É que se fosse no caso das conas ia dar muito trabalho. Ia ser uma coisa um bocado estranha. Eles já estavam mortos, podia ter coisas lá dentro. Ia para as pilas. Ainda bem que não sou o único que faz pilas. Tens uma coisa em comum com a Andréia, gostas de pilas. É. Mas e sabes, tu, Pedro? Eu fazia uma de bucetão, não é? Mas em vez de 100, eu levava 105, vá. 5, porque elas eram agradáveis ao toque, atenção. E a viagem é longa, um gajo sente-se sozinho. Tu disseste que não se podia brincar. Não é brincar, estamos a falar de coisas sérias. Lá porque a mulher do Pedro ri-se quando ele vai para a cama, não quer dizer que ele esteja a brincar. Não, estamos a falar de coisas sérias, tem que ser um lado a sério. Um bustão. Bom, e com isto tudo vamos chegar à conclusão óbvia deste desafio, que é filmes acerca de Miami, coisas passadas vamos, em vamos Miami. Mudar, vamos mudar para isso antes que a gente fale que tu gostas de muito falar alemão com os pistões. Está bem, então diz, começa tu, Pedro, filmes em Miami. Se calhar a Andreia é melhor, ela está lá, não é? É, exato, está no local, é tipo reportagem. O que é que tu achas? Exatamente, eu vivo dentro de um estúdio, obviamente. É. Isso não existe, é tudo cartão, não é? É um bocado, a parte pior é que é verdade. Estas casas são tipo uma merda, completamente. Tu ouves tudo, vem um tornado ou um furacão, agora não tenho a certeza qual é o que acontece aqui. E tipo, eles simplesmente dizem que supostamente constroem tudo novo, é por isso que é tudo super barato e mal construído. É uma facilidade, porque em Portugal demora-se 2 anos para fazer uma casa, aí demora-se uma semana, portanto... É sim, em Portugal demora-se porque o pessoal começa a beber cervejas, a mandar piropos e cagam para o trabalho. Aqui não, é mesmo tipo, estão-se a cagar completamente. Não, em Portugal é o problema, era se viesse uma tempestade, um gajo ia à câmara pedir a licença para fazer a nova casa, tinha de esperar 3 anos. A dormir na rua, debaixo da ponte. Não, mas eu por acaso imagino-te, Andreia, a viver numa casa que, tipo Dexter, não é? Claro, com um ar-condicionado que sai a tampa e estão lá umas cenas de sangue, não é? E assim, uma casita assim pequenita à beira-mar, não? Não, ainda fica a uns quilómetros do mar. 3 quilómetros. 3 quilómetros. Mas à beira-pé. Isto não é que fossem 1000, não é? Já era que andar mais, um bocadinho. Com umas jangadas. Não, como... Umas jangadas de pila. Umas jangadas de pila, uns carros de pila, como os Flissens, também faziam uns carros assim. Podias fazer uma jangada de piroca e encheres cenas de bolsetão com ar para fazer de propulsão também, não é? Era um misto. Mas pronto, filmes de Miami. Filmes de Miami. Opa. Começo logo por um que vocês provavelmente já viram todos, o Garganta Funda. Claro. Foi passado aqui em Miami, portanto. Ah, é lá porque eu estia as pilas, não é preciso estás a mandar bocas agora. O Garganta Funda é um clássico, é um super clássico. Mas é tudo interiores, não é? Tudo passado num gabinete de um médico. Ou também tem exteriores, não me lembro. Opa, eu só vi passagens, nunca ouvi tudo completo. Mas acredito em vocês. E o Dexter? Por acaso o Dexter é uma série que eu acompanhei na altura com algum interesse e é engraçado. E a zona dessa merda que eu não sei o nome. Os Everglades. Os Everglades. Exato. Everglades, que é onde tem os crocodilos ou alligators, como quiser chamar. Sim. E aquele Say Hello to My Little Friend. Também é em Miami. O Scarface. É, Scarface. Yeah. O Scarface foi filmado em 2 mansões. Uma em Los Angeles, que fizeram as cenas de interiores ou de exteriores, já não sei qual deles foi. E a outra é ir na Star Island, que tu deves conhecer bem, Andreia. A caminho de Miami Beach. Que ainda é uma não ilha... passei por lá. Ainda não passaste por lá. Uma ilhazinha pequena aí a caminho de Miami Beach, que tem para aí 20 casas, todas de famosos e de gente conhecida. E uma delas é a mansão onde fizeram parte das filmagens do Scarface. Eu não lembro, eu sei que uma era em Los Angeles, outra era aí na Star Island. Uma fizeram interiores e outra exteriores, não sei qual delas é que foi. Mas aí a Star Island é engraçado, tu podes ir visitar de carro, porque é uma ilha pública, não podes sair da estrada, ou seja, não podes pisar passeios nem nada. E quando entras na ilha, eles revistam-te o carro com espelhos, tudo e mais alguma coisa, e avisam-te logo que não podes sair do carro, não podes sair da estrada, mas podes ir lá visitar a ilha. É engraçado. E a ilha tem várias casas, tem lá da Gloria Estefan, tem do Don Johnson, do Miami Vice, que a gente também pode falar um bocadinho, tem do Shaquille O'Neal. Mas moram mesmo lá? Eles têm lá casas, moram mesmo lá, ou são lá só de férias, não devem viver, não sei. Mas a casa mais cara que tem lá é a casa do do inventor do Viagra. É engraçado. Eu estou a falar a sério, é verdade. Deve ser a única casa dura aí da região, não é? São todas elas são de... Que eu bragaço fiz lá. Deve ser de papel. Fiz lá o tour de barco à volta da ilha e ele tem para aí umas, imaginem, vou inventar o número, não sei o certo, 100 palmeiras que vieram da África do Sul e cada palmeira custava 15 mil dólares. Portanto, ficam-se para verem como é que aquilo funciona. Tu ganhavas um ponto por cada caixa de Viagra. Podias uma amostra de Viagra lá ao senhor. Mas tu foste lá, de carro? Eu fui de carro, andei na estrada, que só podes andar na estrada, não podes sair da estrada. Até se o gajo, o que é que acontece? Apanhas um tiro. Os Estados Unidos, apanhas um tiro. Aquilo é ridículo, porque eu estava de carro alugado e fui lá. Mas tentaste sair, não? Não, não, eles avisam-te logo. Tu, quando vais entrar na ilha, eles vêm com aqueles espelhos, fazem tipo, ver se tens bombas, não sei o quê. Na brincadeira. Exato, só para ver o que é que dava. E depois fiz, foi a viagem de barco à volta da ilha também, que é lá aqueles tours que eles têm. E eles vão-te contando e de quem é a casa e de quem é não sei o quê e blá, blá, blá. Também tem lá a casa, eles lembram-me deles terem onde foi filmado o The Specialist com o Stallone e com a Sharon Stone, não sei se vocês já viram. O Specialist, adoro, love it. Também é lá nessa ilha que tem a casa. E a casa do Garganta Funda também há de ser por aí. Pois, se calhar, não sei, se calhar também é nessa ilha. Ao pé da Viagra. Mas podemos falar do Scarface, né? Para mim, se calhar, o melhor filme que já foi filmado ali em Miami. Tem muitas cenas de South Beach e de Miami Beach. E não é só um filme que tem a ver com... Não é só um filme que tem a ver com Miami como o sítio onde foi filmado, também tem a ver com a cultura, não é? Da malta que vem de Cuba, imigrantes, ilegais, o caralho. Completamente. É um filmaço e se calhar o filme que melhor filme é essa cultura que estás a falar e o que mais cenas mostra ali mesmo de South Beach e de Miami Beach, da arquitetura e tudo e mais alguma coisa. Mas há outros filmezinhos bons gravados em Miami. O Bad Boys. Bad tens Boys. Tens o Porky's. Olha o Porky's. O Porky's, é verdade. Foi lá. Também foi falar cá. Em não pilas, sei se foi inteiramente. Falar em pilas. Depois há outro que tem uma parte também aí, não é bem de Miami, mais da Flórida aí para o Sul, que é o True Lies, que eu gosto imenso. São aquelas pontes para Key West. Essa já vi. Que são muito giras de fazer também e eu acho que o True Lies também tem cenas em Miami, se não me engano. Mas pronto, mas as cenas mais icónicas são aquelas com o F-16 e que ele salta para cima do F-16 e tudo mais, uma coisa é ali nas pontes entre Miami e Key West. Então, e depois tem várias séries, né? Wild Thing, que é o filme preferido do Miguel. E também gosto muito, com o Steve Campbell e com a Denise Richards. Falámos. Tem aqueles tweets. Tweets, foi por causa disso. Ou falámos no outro dia ou falámos no futuro, ainda não sei. Exato, devemos descobrir. Mas é bem lembrado, lembrado. Sim. Também tem lá umas cenas com os crocodilos, se não me estou enganado. Esse acho que nunca vi. Nunca vi. Tens que ver. Acho que não, pelo título. Tem dois gajos a beijarem-se dentro da piscina. Ligações selvagens com a Denise Richards e a Neve Campbell. Sim, temos séries para além do. Não, mas as séries, temos um dos Police Academy que também é em Miami Beach. Sim, sim. É a missão de Miami Beach. Tem acho que é o 4 ou 5. Já sei qual é o L5. Já vi. Pois. Dá-me da cara da gaja. Qual é o Neve Campbell ou a Denise Richards? São duas, na altura, Campbell, muito jeitosas. A Campbell. É do Scream. Yeah. Estamos a falar da Academia de Polícia ou do Wild Things? Wild Things. Ah, ok. Andámos um bocadinho para trás. O Academia de Polícia que se passa em Miami é o único que não tem o Steve Guttenberg. Não, a partir daí, não é? Ele hoje não aparece mais. Ele não aparece mais. Eu acho que isso era o único que ele não aparece. Já lá confirmar. Missão em Moscou, não sei o quê. O gajo já não aparece. Pedro tem razão. O Transporter 2 também é em Miami. O Doidos por Mary também é em Miami. Ah, sim. Pô, bem visto. O Godfather 2 também tem umas partes em Miami. Já não me lembrava. Só cenas espetaculares. Eu pensava que era só ação em Miami. E o... São filmes de merda. Pois, mas afinal não. Pois, e eu não me lembro assim de muito mais filmes passados em Miami. Mas já estiveste em Miami, não. Pedro? Não, eu saí de Coimbra, para mim é um bocado complicado. Eu faço uma festa do caralho quando passo a autoestrada para baixo. Eu também não. Nunca fui a Miami. Não há jangada de pilas que te salve. Chegaste nada, de Coimbra a Miami. Nada. Mas vocês que já estiveram em Miami confirmam esse ambiente que é retratado nos filmes ou não tem nada a ver? Opa, é assim, para os turistas... Sim, ou seja, se vieres para aqui durante umas semanas, um mês, consegues ter aquele ambiente. Agora, se estiveres a viver o dia-a-dia normal, chegas a uma altura em que realmente, tipo, as coisas já não são assim, não é? Pois. Tens de ter uma vida minimamente sem a parte e sempre, não é? E depois acabas por não morar em Miami Beach, ou seja, não sei se vocês estão um bocado por dentro disso, o Carlos provavelmente está. Em Miami Beach é onde se passa essas festas todas, onde os milionários andam, etc, etc. Tudo o que vocês veem nos filmes geralmente é lá. É aí, ok. Percebes? O resto é tipo um bocado normal. A única diferença do resto da América é que tens muitos latinos aqui. Então para aí 70% das pessoas são latinas, o resto são americanos. Ok. Então, é uma coisa que fez confusão. Tu passas por americano ou és latina? Opa, eu todas as semanas passo por uma nacionalidade diferente. Já perguntaram se era francesa, se era do leste, espanhola, italiana, ainda ninguém me perguntou se era portuguesa. Ninguém americana, sabe. Obviamente que não, porque embora o meu inglês até seja mais ou menos, neste momento, depois de estar aqui há algum tempo, mesmo assim não tenho a pronúncia, não é? Que eles têm, eles reparam logo que não sou. Ah, podem pensar que és do norte dos Estados Unidos. Não é? Não, é o que tenho. Mas... 50 pelas na boca, não. Opa, isso é não, isso eles notam, percebes? Isso é fácil, mas isso que estás a dizer é verdade. Uma das coisas, como turista, que me fez alguma confusão aí é que eu, em muitos sítios, queria falar inglês, né? Porque uma pessoa pensa que está nos Estados Unidos e que vais falar inglês e desenraja em todo o lado, nos restaurantes, no aeroporto, quando cheguei, etc. E as pessoas não entendiam, percebiam muito mal inglês, ou seja, eu tinha que falar quase em português, eles percebiam melhor do que em inglês. Porque havia muitos latinos a trabalhar em todo o lado e pá, e pronto, e uma pessoa não vai à espera disso, né? Uma pessoa, quando vai visitar os outros sítios dos Estados Unidos, fala inglês e toda a gente desentende. E aí foi, reparei também nisso. O que achei de Miami, é o que a André também está a dizer, é se vocês tiverem dinheiro e forem para as festas, é pá, é muito louco. Se não tiverem dinheiro, é muito tramado. Eu lembro de ir a discotecas à noite em Miami Beach em que pediam 200, 300, 400 dólares para entrar e era tipo o pessoal tudo a entrar. E eu disse, está bem, então vou para o hotel e volto cá amanhã. Mas acho que, por exemplo, São Francisco, muito mais realista do que a gente vê nos filmes e nas séries, o espírito na rua e tudo e mais alguma coisa do que Miami. Concordo. Mas a gente transformou-se num podcast de cinema, de repente podcast de viagens, não é? Estamos aqui. Agora vamos falar um bocadinho de moda. Falar um bocadinho de bonés. Exato. Depois de um blog de moda, vamos criar um blog de turismo. Parece muito assim. Ah, mas voltando então ao cinema e à televisão, eu acho que eu até associo muito mais Miami às séries do que a filmes. A filmes a pessoa tem que procurar, sem ser o Scarface, tive que ir procurar para ver o que é que me lembrava aqui de Miami. E enquanto que as séries a gente associa logo 3 ou 4 facilmente, né? Já falaste do Dexter. Miami Vice. Miami Vice, que é completamente intocável. Teve quantas temporadas? Umas 4 ou 5 também. E, por aí, e marcou completamente uma época. E o filme? Gostam do filme? Não cheguei a ver. Não desgostei. Acho que não tem nada a ver com a série. Acho que eu ainda não vi também. Ainda por cima é do Michael Mann, não é? É. Não gosto. Está muito bem filmado. Ainda não vi. Também ainda não vi, não tenho opinião. E estamos a esquecer de falar da mais mítica que eu vou pôr aqui para vocês ouvirem, caralho. Como é que nós não falamos? Não houve. Não. É o CS Miami. O Horácio. Aqueles óculos de sol, sempre ali. Impecáveis. O Horácio, que é a única personagem que corre, que faz e nunca soa. Vocês já alguma vez viram o e acho que aquilo costuma estar calorzinho em Miami, caramba, portanto não percebo. Opa, o gajo nunca soa. Eu só ouvia soar no Rambo, no primeiro. O Horácio? É verdade. Sim. Entra no primeiro? Entra e vê-se afoito. Porque apanha no focinho. Apanha no focinho como gente grande. É mau? Não me lembro. É mau, acho. É um dos polícias, é um puto. Estava de putos, pois, aí estava de putos, cara. 82, não é? Apanhava com ferro, com um braço daqueles nas costas e aquela merda, tipo, seja atropelado por dois caminhos. Vou só dizer mais duas sériezinhas que se passam lá para quem quiser. O Bird Notice. Não sei se vocês já viram. Eu espio, um apanhado. Sim. Não. Exatamente. Mas tem uma gaja que está boa, não é? Há o Nip Tuck lá. E o Nip Tuck, que é um grande sériezinha. Ao fim ficou um bocado mal, mas é porreiro. Ficou, acho que só vi mesmo as duas primeiras, depois comecei a ficar um bocado farto e deixei de ver, mas as